mais um podcast. Não só com opiniões desnecessárias, mas com dicas, notícias e muita digressão. Tudo igualmente desnecessário. Bem-vindos a mais um podcast, o programa onde você dá opinião sem mesmo ninguém te perguntar. A gente tá aqui dando opinião e a pessoa nem pergunta, a gente mete a opinião em cima dela. Vem aqui, você está em casa, então sinta-se em casa, agora é a hora do Oscar. Posso te falar de Oscar? Ou Oscar? Meteu, tu fala agora, do que quiser. Agora é a hora do Oscar. Na verdade, agora é a hora do Oscar, grande premiação do cinema. Vamos começar a falar mal de quem ficou de fora, porque teve um monte de gente legal que ficou de fora que eu sei, porque já tô vendo os mimimi nas internet. Tem vários mimimi na internet. O Vini vai chutar quem vai ganhar, porque eu não assisti todos os filmes, então eu não vou chutar ainda. Eu não chuto, eu acerto. Tu acerta, tá bom. E vocês vão ficar extasiados com tamanha informação que nem a Glória Perez consegue fazer, né? Dia 24 de fevereiro estaremos no HP Geek Bar. Se você quiser marcar o HP Geek Bar, você tem que escrever burger primeiro. Aí, é. Que é aqui em Santos, estaremos eu, sou o Fábio, o Vini, a Flávia do Dio Santos, com comentários pertinentes, muita fofoca, porque eu e a Flávia levamos a coisa no lado da fofoca. É, o Fábio e a Flávia, eles são a nossa parte de fofoca de hoje. Ok, ok! E o Vini, claro, do Cinema Key. E o grande. Mr. Fox. O melhor de todos, Emerson Fox. Mr. Fox, tá? Vamos estar comentando desde o tapete vermelho. Tu escreveu isso aqui, mas desde o tapete desde vermelho. Desde o tapete vermelho. Hoje, esse ano a gente começa mais cedo. A gente vai começar às 10h15 da manhã. A gente vai comentar a corrida de Fórmula 1. Vendo a escovinha, quem tá fazendo escova. E aí a gente vai ficar até o Warren Beatty errar novamente o nome de quem vai ganhar, né? Melhor filme. Será que ele é? Não, ninguém mais erra, nunca mais. Estamos começando pelo Black Panther. Exatamente. Pantera Negra. Tapa na Pantera. Tapa na Pantera. Deixa pra lá. De quando a internet era mato. Pantera Negra foi indicado ao Oscar. Ele, na verdade, ele foi indicado, acho que sete indicações. Câmera desnecessária. Deve ganhar umas três aí, mas tá valendo, porque eu acho que pela... Tu acha que o Pantera Negra vai levar uns três Oscars? Talvez ele ganhe eu não tô aqui com a lista, mas acho que ele tá indicado em umas categorias técnicas. Ele tá indicado, som. Tá indicado a som, é que acho que ele também não vai ganhar, capaz de não sair com nada. Agora, pensando bem, porque som deve acabar caindo... Não, não, o Pantera Negra vai sair, mas vale a pena, né? Uma curiosidade que eu tava vendo é que o Pantera Negra foi indicado 10 anos depois do Oscar que não indicou o Cavaleiro das Trevas. É verdade. Demoraram 10 anos pra se redimir dessa se bobagem. Fudeu. Porque se fosse 6, ele ia falar pra caralho, mas 10 anos não tá dez na... 10 anos depois de que eles teriam que ter indicado o Cavaleiro das Trevas, eles acabaram indicando um outro filme de... O primeiro, na verdade, assim, talvez o primeiro filme, é né? É o primeiro filme de super-herói ser indicado. O melhor filme. Mas é um puta de um filme, entrou no Golden Retriever Awards, Fabinho colocou ele lá. Sim, vale a pena, não, é um filme que vale a pena. Tá, em termos de filme... Não é o meu filme preferido da Marvel e tal, mas acho que em termos de filme, acho que ele é o filme mais redondo da Marvel. É, agora eu quero entrar nos mimimis de internet. Porque o pessoal ficou falando pra caralho, porque colocaram o Pantera, não colocaram o Aquaman. Ninguém fala isso, não é possível. Não, teve. Sim, falam que o Pantera nem é um bom filme. Isso eu vi. Não, mentira. O Pantera Negra, ele é dirigido pelo Ryan Coogler, né? Que é um cara que foi indicado ao Oscar pelo Creed. Ah, é verdade. E antes disso ele tinha se indicado, acho que ao se não me engano, ao roteiro, ou foi o Spirit Awards do outro filme dele. Quer dizer, então não é um cara... A Marvel apostou num cara grande, o elenco do Pantera Negra é gigantesco. Não, é muito... É tudo certinho, não tem nada errado no filme. Então, não assim, tem o que falar. Não se fala de Pantera Negra. Ele merece estar ali. Ele é extremamente... Mas assim, ainda que as pessoas não consigam entender essa diferença, mas eu gosto mais de De Vingadores, eu já ouvi isso hoje. Tudo bem, problema seu. É, ninguém tá falando. Mas o Guerra Infinita não é mais. Então, mas o Guerra Infinita não é mais filme com Pantera Negra. Porque o Pantera Negra é um filme com começo, meio e fim. E o Guerra Infinita, ele é. Na verdade, tá amarrando tudo. E o Pantera Negra tem o negócio do vilão, o vilão é muito bem feito. O roteiro é muito bom, então não compara. A motivação do vilão do Pantera Negra é muito melhor do que a do Thanos. Você pode gostar do filme que você quiser, mas talvez o melhor do filme da Marvel até hoje seja o Pantera Negra ainda. Entre os melhores filmes da Marvel, não, mais redondo. Não que eu mais gosto, mas mais redondo. Mais redondo. Melhor direção, melhor elenco, melhor roteiro. Não, talvez funciona, seja Pantera Negra, sim. É que o Pantera Negra criou uma vertente, né? No filme de herói. Criou aquela vertente. Sim. Que é uma coisa que deu muita discussão, que seria o só tem negros no filme, tem. Só dois caras. O Andy Serkis e o. E o Hobbit. Esqueci o nome dele. Tem eles dois. Então, é um filme totalmente direcionado, mas ao mesmo tempo ele não é direcionado. Ele simplesmente conta a história de um lugar em que... Uma história que é no meio da África. No meio da África. Então você tem que ter a maioria de... Não é que alguém que vai fazer um filme sobre os deuses do Egito e colocar loiros, né? Coloca o cara loiro. Isso é discutível. Ele ficou com... Ele teve 6 indicações, muito provavelmente ele deve sair sem nenhuma. Mas acho que tem essa importância do... É, exatamente, Thiago. O figurino. O figurino, eu acho que o figurino é muito difícil alguém levar. O Thiago fez a pergunta aqui, concorrente de figurino, Pantera. Porque eu acho que o Pantera Negra tem indicado também a som, mas eu acho que som ele não ganha. Mas o figurino sim, o figurino é incrível. E não só o figurino do Pantera Negra, né? Vamos deixar bem claro. O figurino do Pantera Negra é o mais simples, mas o figurino das tribos são incríveis. O jeito que ele trata a parte tribal com o moderno, então é um figurino incrível mesmo. Vai, qual é o próximo filme? Infiltrado na Clã, que é do filme do Spike Lee. Gente também. Infiltrado na Clã, baita filme legal, volta do Spike Lee a fazer um filme de... Bom? Bom, é ótimo. Não, é bom mesmo, não tem... O Spike Lee fazer um filme bom. Não, o Spike Lee não chegou a entrar numa fase Shyamalan, não. Ele continua fazendo filmes bons. O Jared faz muito filme, era impossível ser todos bons. Mas a curiosidade desse ano é que são 8 filmes, os 8 filmes são bons. Bons? Bons, muito bons. Não tem filme. O Bohemian Rhapsody ele é fraquinho, mas ele tem coisas boas, então é difícil falar que o filme não presta. Mas o Filtrado na Clã é sobre esse cara. É uma história real sobre um policial negro que vira detetive. Muito louco. E aí ele tem uma ideia muito interessante de entrar em contato com a Ku Klux Klan pra investigar a Ku Klux Klan, né? Então ele vira associado à Ku Klux Klan. E lógico, ele é um cara negro, então ele tem que arrumar um cara pra fazer ele. Ele arruma um cara branco. E assim, tira branco. É legal, o filme é muito bom. E é legal quanto o Spike ele faz uma crítica social de verdade ao Ku Klux Klan. Depois ele amarra isso com o momento atual dos Estados Unidos. Mas, cara, a melhor coisa desse filme é você saber que essa porra é real. Você saber que realmente teve um negro... policial que ligou e os idiotas da Ku Klux Klan deram uma carteirinha de associado pra um negro. Cara, é tão. Não dá pra inventar. Mas enfim, é legal. É um filme protesto, é interessante, tem que ser visto, tem que ser discutido. É legal. É um bom filme, é um filme muito engraçado. Você dá bom de dar risada várias vezes. Você acha que ele é um desses filmes que vai permanecer durante os anos? Acho que sim, porque a história é muito, muito, muito bizarra. E como tem o Spike Lee, né? Como tem o nome do Spike Lee atrás, ele vai estar sempre na filmografia do Spike Lee. Ele vai estar sendo considerado, talvez, uma volta ao Spike Lee, aos melhores momentos dele, talvez. Enfim, eu acredito nisso. Eu gosto do Spike Lee. Tu gosta do Spike Lee? Gosto. Eu gosto também. Eu gosto. Mais ou menos. Qual o próximo filme? Próximo filme. Deixa eu ver se eu... Eu tô com eles na lista aqui. O próximo é o Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Eu não gostei muito do Bohemian Rhapsody. Não acho que é um filme... Eu acho que o ator está incrível. Você viu? Eu vi uma parte só. Esses caras que vejo metendo a metade. O Rami Malek, tá incrível no filme. É, então. Mas eu não acho que ele funcione quando tá fora do palco. Eu acho que ele é um cara que funciona muito bem quando ele tá imitando o Fred Mercury no exagero, no palco, naquele negócio rebuscado. Mas aí tem umas cenas sutis que eu acho que ele não consegue. Como eu acho que ele não tem. Como. Então, não tem referência. Não, eu acho que ele não tem a referência do Fred Mercury fora, então ele não tem que copiar, então ele não consegue passar. Mas tem bastante vídeos dele de entrevista e dele de dia a dia, ele devia ter sim, Mas eu não acho que ele funciona o tempo inteiro. Mas isso não é um problema, a recriação de época é ótima, as músicas são ótimas. É ótimo, é Queen. É, exatamente, isso ajuda pra caramba. Ainda que o roteiro tenha bagunçado tudo. É, mas só ser nomeado já é um puta de um serviço, né? É, esse tem que ter essa. Tem uma curiosidade que esse filme ele foi dirigido pelo Bryan Singer. Bryan Singer, tu leu aqui. Pelo Bryan Singer, então, é verdade. Ele foi dirigido pelo Bryan Singer, só que teve um problema. O Bryan Singer brigou no meio da brigou não, né? Ele foi acusado de assédio e tal, deu uns probleminhas. Ah, é verdade. Ele acabou tretando com o pessoal do filme e ele saiu do filme. Quem ele assediou? O Mr. Roboto? Não, foi alguém do passado e tal. Tem uns papos, ele não conseguiu se defender direito, ele acabou saindo do filme. E esse filme hoje é um filme indicado sem diretor, porque ele ganhou o Globo de Ouro, né? E não tinha diretor no filme, então. Eles colocaram o Bryan Singer lá porque na falta de alguém, né? Não teria como colocar alguém lá antes, então eles colocaram ele, mas. Mas não, ele terminou o filme? Não. Ele não terminou, não fez o corte final? Ele não terminou o filme. Ele gravou grande parte. Teve um outro diretor, que eu não lembro o nome agora, que gravou o resto, que filmou, né? Filmou o resto. Mas aí acabou o crédito, ficou com o Bryan Singer pra facilitar e tal. É, agora vamos entrar no... A favorita. Monstrous extravagance, Mrs. Morley. We are at war. We won. Oh, it is not over. We must continue. Passou, ele não estreou no Brasil, ele estreia acho que quinta-feira agora, quinta-feira ou na outra semana, mas ele passou no Brasil na mostra, então muita gente viu, tem crítica, no cinema aqui tem a crítica. Diz o Vini que... Eu vou gostar muito desse filme, porque ele é dirigido por um cara chamado Yorgos Lanthimos, que é um grego completamente maluco. Ele dirigiu um filme chamado Dente Canino. Depois ele dirigiu um filme chamado O Lagosta. O Lagosta? Depois, ano passado, ele dirigiu um filme chamado O Sacrifício do Cervo Sagrado. E agora ele dirigiu esse daí. E todos eles são filmes completamente malucos. E ele é completamente doido. E esse filme tem a ideia desse filme é muito boa, da rainha Anne. Que ela tem uma moça que ajuda ela, né? Que é a Rachel Weisz. E aí chega uma outra menina. E aí elas ficam disputando a atenção da rainha. Eu não vi, mas... Tipo, disputando a atenção pra ser a favorita. É, pra ser a favorita. E falam muito que ele é... Que ele é uma comédia teen de época, né? Porque é muito... Comédia teen de época. Tipo ótimo. Meninas Malvadas no século 16, 15. E... Não fala isso. Não, eu vi muita gente falando disso, que é uma comédia teen de época, só que tem esse negócio dele, né? E ele faz o filme todo com umas grandes angulares, assim. Então o visual do filme é muito esquisito, porque com uma grande angular são uns cenários perto, então ele dobra no fundo, assim, no canto da imagem, dobra. Então é um filme muito esquisito. Olha. Ele estreia acho que semana que vem no Brasil. Vou ver no meu Tio Rente. Deixa eu ver aqui. Qual é o próximo depois, filme? Aí sim, um que... Green Book. É apaixonado pelo cara. Eu não vi. Não vi o Virgo. Mas tu é apaixonado pelo Virgo. Sou apaixonado pelo Viggo Mortensen. Então. O Viggo Mortensen, eu acho que é o cara que melhor soube o que fazer com a carreira depois do Senhor dos Anéis. Tu acha? Pô, mano, não tenho dúvida. O cara é eu gosto bastante do que o Eli Wood fez. Pô, mas o que o Viggo Mortensen fez. No cinema, incrível. Não. Mas... Não, no cinema. No cinema, não, mas o. A carreira que o Eli Wood levou fora do cinema, com as coisas, os projetos interessantes que ele trabalhou, equiparar com o que o Viggo fez. É que o Viggo Mortensen, se você olhar a biografia do currículo, né, do Viggo Mortensen pós Senhor dos Anéis. Ah, não, ele tem. Todo ano ele tá no filme pra ganhar o Oscar, ele tá com personagens esquisitíssimos. Isso, todo ano ele tá incrível, tá bem, é um cara tá incrível. Colocado. Eu acho que ele, na verdade, assim, ele sempre foi um baita de um ator incrível. Só que ele não tinha visibilidade pra poder fazer esses projetos, né? Tu acha? Porque ele era um galanzão, né? E aí eu acho que ele, a hora que ele vê a oportunidade no Senhor dos Anéis, ele fazer o que ele quiser. E aí ele começa a fazer isso. Eu adoro ele. E o cara que ele contracena é o Mahershala Ali, né? É verdade. Não, ele... Desde o House of Cards, né? É incrível. Ele é incrível. O filme é sobre um bluesman. Ele fez o cara do House of Cards fez um outro filme, um bom filme também ano passado. Moonlight, é verdade. O filme é sobre um bluesman, né? Um jazzista, não sei se é blues, jazz, enfim. Mas a questão é que ele é famoso. É uma história real. E ele é negro, em 1960, e gay. E aí ele vai fazer um tour, complicado, né? Complicadíssimo. Alguém que tinha uma vida complicada era ele. Nos Estados Unidos, tal, ele vai fazer um tour pelo interior e aí ele contrata esse cara que é um como é o nome dele? Tony Lip, que é um leão de chácara pra ser o motorista dele. Aí eles vão indo, tal, e aí eles... E o ator principal é o Virgo? O ator principal é o Virgo Mortensen. Esse filme é escrito pelo... A curiosidade desse filme é que ele é escrito por um cara chamado Nick Vallelonga, que é o filho do Tony Lip. O Tony Lip, pra ele quem... Ele escreveu quem, a história do... Se você digitar Tony Lip no IMDb, você vai descobrir que o Tony Lip participou do Sopranos depois. Nossa! Quando ele tava mais velho. Esse filme é dirigido pelo Peter Farrelly, dos irmãos Farrelly. Sabe quem é o irmão Farrelly? Os irmãos Farrelly. Debbie Lloyd, Quem quer casar com Mary? É só besterol. E aí agora ele fez esse filme. Ele fez filme sozinho. Esse filme, ele ganhou o Sindicato dos Produtores, mas ele não vai ganhar o Oscar, não, porque o Vallelonga, aí, o escritor, falou umas besteiras aí, acharam uns tweets velhos dele, ele não soube o que fazer demais, e acho que eles vão acabar quebrando ele com essa aí. E o Farrelly é um cara que... O Farrelly ele é conhecido por ele, por exemplo. Ele é muito conhecido porque ele mostrava o pênis pras atrizes no set de filmagem, sabe? É um negócio meio esquisito. Então, eu acho que é um cara... Eu acho que vão acabar pegando essa e não dando o prêmio pra eles por causa disso. Mas esse filme estreia quinta-feira agora. Mas eu não vi, então não posso falar. Acredito que seja bom de verdade. Não. Aí o próximo nós vamos pro queridinho do Vini. Meu filme preferido do ano. Roma, que é do nosso amigo Alfonso Cuarón, mexicano. E cara, é o Alfonso Cuarón, né? Do cara do Gravidade, do Filhos da Esperança, sua mãe também. E o filme é... Você viu Roma? Não, é Netflix, né? Netflix. O filme é maravilhoso. Não, eu esperei sair os nomeados pra começar a assistir. Maravilhoso de verdade, não é? Não tem nada. Não tem nada fora do lugar no filme. É incrível, é lindo. O que ele faz com a câmera é um negócio de um jeito fácil, algo que é extremamente complicado sempre. E tem umas cenas longas, maravilhosas. E a história é uma história da empregada. Você acha que Netflix teria funcionado melhor se tivesse lançado no cinema? Não sei, eu acho que a Netflix tá abrindo uma porta. Pra porque esses caras, isso é inédito. Não, ano passado teve alguma coisa da Amazon. Não, Amazon. A Amazon foi antes do Manchester à beira-mar da Amazon. É da Amazon também. É. Foi do ano passado. Ano retrasado. É porque a gente já tá três anos fazendo Oscar e agora eu já tô começando agora a ficar rubis e vou de filho. Tá bom, isso é bom. Isso é ótimo. A Amazon foi a primeira canal de streaming que concorreu ao Oscar e isso. Emplacar. E agora entra a Netflix. Por exemplo, tu acha que para ano que vem, porque tem alguns filmes interessantíssimos, né? Ano que vem tem um filme do ano que vem vou ter mais? O filme do Scorsese vai ser direto na Netflix. Mas assim, ter o nome do Scorsese, provavelmente vai ser, né? Não, não é só o Scorsese, né? Vamos lá, que não é só Robert ele. Robert De Niro, o primeiro filme dele, o Patino. Tem uma expectativa de Joe Pesci. Mas acho que o Cuarón, ele deu uma entrevista, acho que no Globo de Ouro, ele ganhou o Globo de Ouro, ele deu uma entrevista falando que o Roma, do jeito que foi feito, do jeito que foi vendido, e o jeito que é. Porque é um filme preto e branco, falado em mexicano, com cenas longuíssimas, e são planos enormes. É um filme semi-autobiográfico, porque ele fala de uma família ali, mas ele fala de alguma coisa que tinha da empregada dele e tal. Então, quer dizer, é um filme extremamente pessoal e diferente. E ele fala, cara, não sei se eu conseguiria emplacar esse filme se não fosse na Netflix. Então, eu acho que o filme é sobre isso mesmo. É a história dessa empregada no México. E o filme é incrível. Nossa, acho que eu chorei o filme inteiro. É o detalhe que Roma é o bairro, né? Roma é o bairro, não aparece. Não fala, você não fica sabendo porque que é Roma o filme. Mas Roma é o bairro. E tem, o filme ele abre com uma cena numa poça. Cara, o filme é incrível. Assim, tecnicamente falando, é incrível. Sei lá, eu acho que nesse caso a Netflix vai estar ajudando. A Netflix, que eu digo assim, mas os serviços de streaming começarem a jogar uma grana realmente em cima, acho que eles vão ajudar, porque vai dar oportunidade para os filmes. Na verdade, o streaming vai fazer o que o financiamento coletivo fez para muita coisa. Sim, para busca de plataformas. Ele vai permitir que filmes que não tinham condições de existir, porque são pouco comerciais. O Roma passou em alguns filmes selecionados. Porque é obrigatório. É obrigatório. Então ele passou. Teve umas sessões. Tem um projeto no México muito interessante que a Netflix embarcou, que eles estão passando de graça o filme nos bairros. Olha. Tipo, eles pegam uns telões e tal, a Netflix embarcou nessa e tal. Então, quer dizer, é um filme muito pessoal. E o Cuarón é incrível, né? Pô, Gravidade é incrível, o Cuarón é... Eu acho que ele vai acabar ganhando esse troço só pra agredir o Trump. Get him out of here. Get him out of here. Get him out. Come on, security, move fast. Tu acha que... É um modo, né? Politicamente falando, é um modo. Você mata dois coelhos com uma cajadada só. O filme é incrível. Tecnicamente o filme é incrível. Fotografia é incrível. Direção é incrível. Então, assim, não estaria fazendo... Não estaria dando picuinha. Mas além disso, tu ainda pensar assim, porra, ganha um mexicano. Sabe, a gente é contra um negócio que, e aí, assim, é independente da ideologia, ou, enfim, eles são a maioria é contra o negócio do muro. Então, porra, eles têm a oportunidade de agredir ainda. Acho que os caras vão nessa, não sei. Os caras, a maioria vai embarcar. Eu acho que a maioria vai embarcar nessa. Voto protesto. Porque é um filme também. Voto protesto com a mão na consciência, né? Porque vai dormir tranquilo. Aí entramos pro... Nasce uma estrela. Maybe it's time to let the old ways down. Maybe it's time to let the old ways down. Takes a lot to change, man. Hell, it takes a lot to try. Esse filme... É incrível também. É muito, muito... Eu já li alguns reviews e tudo do filme. É, e não tem gente ruim no filme, hein? Como não, é que pode? O filme é incrível. Eu adorei esse filme. Ele é lindo. O Bradley Cooper... Ele dirigiu, né? O primeiro filme dele parece que é o 25º. O cara... Nossa, a segurança do cara é incrível. Ele tá ótimo no filme. E do nada, né? Porque o Bradley Cooper era um Vamos lá, o Bradley Cooper, a filmografia do Bradley Vamos Cooper. Lá. Vamos Bradley lá. Cooper era, o Bradley Cooper era o amigo, era amigo o bobinho da Elias, né? É, então. Que ninguém lembra dele, que ele tava lá no. Ele é amigo. Amigo bobinho da Elias. O jornalista bobinho, amigo da Elias. Da depois série. Ele apareceu no Se Beber Não Case, que ele era o bonitão. Era o bonitão. Se Beber Não Case, é, né? Não, ele placou acho que 3 ou 4 aí, indicações não. Ao Oscar e tal, mas ele nunca foi um cara que. Não, assim, não, nunca não, você, não, ninguém, não, eu nunca vi ninguém falar assim, não, esse ano o Bradley Cooper vai ganhar porque ele é incrível. Não, nunca foi. E acho que nem vai ser. Não. Mas ele isso vem a corroborar aí que ele, pelo menos eu acho que nos próximos 10 anos, ele tá emplacado de bons papéis e bons filmes. Diretor, eu acho que se ele tentar uma carreira, a sensibilidade que ele tem nesse filme é incrível. É um cara... Tu acha que parece funciona? Ter uma experiência muito maior do que parece. Mas eu não acho ele um mau ator. Não, ele não é um mau ator. Eu acho ele, por exemplo, eu acho ele melhor que o Ben. Ben Affleck? É, eu acho ele melhor que então, o Ben Affleck. Então, é melhor que o Ben Affleck, mas... Como ator. Como diretor, eu ainda então, eu vou ter que ver um filme. Eu gosto muito do Ben Affleck, diretor. É, o Ben Affleck. Comparando, assim, tipo, galãs que fazem... Que dirigindo. Mas o Nasce Uma Estrela é um filme... 1 bilhão de vezes mais sensível do que qualquer filme do Ben Affleck. É um filme. Quando a gente fala filme sensível, assim, não é um filme de chorar. É um filme que sabe olhar pra cena de um jeito que vá te dar um sentimento. É, por exemplo, aquela cena que aparece no trailer da primeira vez que a Lady Gaga canta a música que é indicada. É incrível a cena, e o jeito que ele acompanha. E outra, ele fez... É incrível. Ele simplesmente fez explodir aí a Lady Gaga, né? Lady Gaga tá ótima no filme. Ele fez explodir a Lady Gaga, isso Lady é Gaga uma... Lady Gaga tá ótima no filme de verdade. Isso não, é uma... alguém falar o contrário é mentira. Mas vê como é que... Né? Porque ela era... Sempre foi uma... Muito mais performance do que cantora. Sim. Aí, de repente, ela começou a virar cantora. Ela canta bem pra caramba. Não, mas se tu pegar o começo da vida dela, ela era uma performer. Era muito mais performer do que cantora. Aí, de repente, se viu cantora. Aí ela... Sim. Muito louca. Ela cantou com Metallica. Ela tem uns bagulho muito louco no projeto dela. O Super Bowl dela foi o Super Bowl, é verdade. Mas aí entra na parte de performance. Mas ela canta bem. E aí ela mostra... Ela fez aquela série, não fez aquela... Ela vai fazer American Horror Story. Mas ela tá ótima no filme. O filme, eu acho essa versão mais legal das três até. É, e aí nós vamos pro outro aqui. I can handle the more mundane jobs. We're seeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy. Yeah, right. I like that. I got a plan. I know the direction. The lay of the land. Esse é um tapa na cara, né? Cara, eu adoro. Esse é um tapa na cara da sociedade americana. Esse foi o outro filme que eu não vi. Esse eu tô louco pra ver, porque eu acho que só tem gente boa. Ih, não entrou outro. Mas só tem gente boa no negócio. Ele é incrível. Eu acho ele o Adam McKay, né? Se não me engano o nome dele. É. Não, calma. Adam, diretor. O diretor não, eu não sei quem. Ele vai estar. Ele tá concorrendo a melhor diretor. Não tá? Não. Não, ele tá concorrendo só no Directors. É, Adam McKay. O Adam McKay é aquele filme que fez. Não, Adam McKay, tá no Vice por melhor direção. Então tá. Ele é um diretor extremamente moderno e todo. E tem umas ideias interessantes e tal. E esse filme é sobre o Dick Cheney, né? O vice do grande Trump, Dick Cheney. O grande Dick Cheney. Trump não, vice calma. Desculpa, vice do... É que são todos da na mesma. Não, não dá na mas mesma. Mas o vice Dick Cheney... do filho. É, e ele engordou 30 quilos. Tô louco, né? E ele pra mim, ele fez a melhor... A melhor... A melhor... Como é que se fala? Melhor... Agradecimento da história das premiações de cinema foi dele, né? Que ele, no Globo de Ouro, ele fala: eu queria agradecer a Satã. Muito bom. O Christian Bale é um cara muito. Ele é maluco, ele é mal educado, ele é um cara escuro, mas ele tem momentos muito engraçados. Eu gosto muito dele. Você sabe que ele. No filme do Batman, ele deu vários problemas no filme do Batman. Sim. Depois que ele ficou famoso, ele deu, ele deu vários pitis e problemas. Então, Pique Ben Affleck, assim. Mas Ben Affleck não chega perto. Eu acho até que ele vai tirar o Oscar do Rami Malek. Pelo Dick Cheney. O Dick Cheney é que tá bem. Se você vê. Eu não vi o filme, mas pelo trailer, você vê. Tem uma conversa dele ali que você fala, cara. Cadê o Christian Bale aqui, né? Você olha no trailer, você olha, você não vê o Christian Bale. E tem muito menos maquiagem do que as pessoas imaginam. É uma maquiagem muito sutil pra mudar alguma coisa, até que ele é indicado também maquiagem, mas assim, o cara engordou muito e o cara se transformou inteiro. E o cara fez um processo de estufamento do estômago, sabe? O cara é completamente doido. Ele vai morrer daqui a 2 anos, vai ver. Dá um Oscar pra esse cara logo antes que ele vai morrer, ele nos últimos anos aí, ele engordou e emagreceu. Ele emagreceu algumas dezenas de vezes. Você chegou a ver o Maquinista? O Maquinista não, o outro. Procurem o Maquinista. O Maquinista, ele acho que ele chega a 40 e poucos quilos. É um negócio, o cara é completamente maluco. Mas é um filme, deve ser um filme divertidinho, deve ser um filme modernão. Não sei se mereceria estar aí, porque eu não vi, mas... acredito que mereça, até porque esses caras são indicados. Por exemplo, ele foi indicado pelo A Grande Aposta. Aí por assim uns 3, 4 filmes eles. O pessoal acaba tendo um carinho maior, né? Então eles acabam indicando eles Ele acaba ganhando pela carreira. Não, assim, ele acaba sendo indicado pela carreira. Tu acha que ele vai ser o novo. Leonardo DiCaprio? Não. Que nunca ganha e ganhou por causa mas do acho, mas assim, mas aí todo mundo, quando o Leonardo DiCaprio vai fazer alguma coisa, todo mundo olha diferente. Então, por exemplo, o Scorsese vai fazer, todo mundo olha diferente. Bradley Cooper é a mesma coisa, Bradley Cooper tá fazendo um filme. Puta, olha diferente. O Adam McKay tá nessa. O Adam McKay vai fazer um filme. Então todo mundo olha diferente já olhando, pensando em Oscar, talvez, né? Aí nós vamos entrar, então, agora em melhor atriz. Nós temos a... Yalitza Aparicio. Yalitza Aparicio. Aparicio. É que é a moça Aparicio, Roma. Por Roma. Infelizmente não vai ganhar, mas ela aí tá nós incrível. Temos aqui ela tá gigantesca. O Bicho Papão. Que ela vai ganhar. Que é a Glenn Close. Ela vai ganhar. O filme é ruim. Sensacional. O filme é ruim. Ela tá sensacional. Ela tá sensacional. Incrível no filme. E o filme é ruim. O filme é ruim. E aí ela faz o filme. O filme não fica ruim. O filme não fica insuportável, porque, cara, o que ela faz é assustador. O jeito que ela olha, ela faz um filme inteiro no olhar, nas sutilezas. Ela é incrível, essa mulher é gigantesca no filme. Mas o filme não é bom mesmo. E esse ano não teve a... Porque normalmente tem a... Meryl Streep? A Meryl Streep, não teve a Meryl Streep, né? Ela tava gravando o Big Little Lies, né? Ano que vem ela volta. Ano que vem. Mas que é interessante, né? Porque a Meryl Streep vem todo ano. Sim, toda vez. Roberto Carlos e Meryl Streep no Oscar. O filme não é bom, mas a Glenn Close tá ótima no filme. Esse eu quero assistir exatamente. O filme é até meio bobinho, até tem uma reviravolta meio bobinha. Você tá na cara, mó cara, mas enfim. A curiosidade é que eu acho que a moça que faz a filha dela, a versão dela no flashback é a filha dela. Mas enfim, essa não tem discuto. Podem até achar que possa vir a ser a ganhadora a moça do Favorita, que é o nome dela. Favorita, Olivia Colman. Mas eu não acho. Eu não acho que vá. Cara, eu acho que quando pegam um filme a dedo da Glenn Close, que o filme é ruim, é fraco. E eu acho que ela nunca ganhou. E ela carrega o filme nas costas. Oscar, e tem tudo ela já, isso. Ela nunca ganhou Oscar. Ela tem 40 e poucos anos de carreira. É aquele famoso Oscar, leva porque tu é foda, tua vida é foda, tudo que tu fez ela, é foda. Mas ela tá incrível no filme mesmo. Temos aí Glenn Close, e então. Ficamos esperando um corte novo do filme Director's Cut que só apareça a Glenn Close. Tipo, o cara, o ator tá falando, mas é só a nuca dele focando o rosto dela. Tem o Christian Slater e tal. Tem o Christian no filme. Ele é. Mas enfim, esposa é. Podem colocar um bolão a Glenn Close aí. É muito bom. Aí nós falamos então da Olivia Colman pelo A Favorita. A Lady Gaga. Lady Gaga, mas não vai ganhar. Eu acho que ela é muito. Ela tá ótima. Ela é aquele cavalinho que tá correndo por fora. Sim, torceria muito pra Melissa McCarthy ganhar. E agora, então. Aí você vai por ela, Melissa McCarthy? É, eu vou falar um pouco aqui sobre... Você viu esse filme? Esse filme. Não, tô separado. Divertidíssimo. Eu não vi, passou na... Vai estrear agora, no final do mês, ele passou na mostra também em São Paulo. Tem a crítica lá no cinema aqui. Eu tenho uma certa paixão pela Melissa McCarthy, porque ela começou... como todo... o desenho da carreira dela, deixa eu reconfirmar isso aqui. O desenho da carreira dela está levando ela a ser uma puta atriz daqui a 2, 3, 4 anos, ela estourando pra ganhar um Oscar, alguma coisa. Eu acho que porque não, ela começou. Eu acho que esse filme. Tu acha que com esse filme ela tem. Que... Eu acho que ela não ganha, não leva da Glenn Close. Ela não ganha após a Glenn Close, mas esse filme então, seria o filme do Oscar dela. É, então. Já. Aí é isso que eu quero chegar. Ela começou como. Ela é uma atriz de comédia, de seriados, né? E aí ela passou pros filmes, mas ela começou no Gilmore Girls. Ela é a Suki. Ela é a Suki, grande, eterna Suki do Gilmore Girls. E aí ela passou pra outros sitcoms e séries e tudo, e começou a fazer pontas de filme. E aí ela é muito versátil. Ela foi indicada ao Oscar no Missão Madrinha de Casamento. É, mas ela é muito versátil. Sim, muito. Sim. Porque você vê ela fazendo pastelão de filme de espião. Ela faz filme bobinho. É muito legal esse filme. É, o filme de espião dela. Saber demais, negócio assim. É, negócio assim. Espião que saber demais. Porque ela era do suporte, ela vira espião. Muito boa esse filme. E aí ela correu por fora ali. Aí ela começa a fazer... aí ela faz um sitcom, não sei o quê. E de repente entrega um filme desse que tem uma história... É outro de história original, né? Começa por aí, baseado em fatos... É baseado em fatos reais. Então, a ficção não conseguiria inventar o que ela fez. Genial. Por que que acontece? Ela é uma escritora, nada famosa, que não vende nada. E aí ela começa a fazer... counterfeit é falsificar carta de escritores famosos. Com autografar, né? Ela falsifica o autógrafo. É, não. Ela escreve a carta e falsifica. E isso... desenrola de uma maneira muito, muito, muito louca, né? E nós temos aí também o melhor ator, que nós vamos entrar também, mas o melhor ator também pro parceiro dela de cena. Richard E. Grant, se não me engano, não é dele, né? Não. O Richard E. Grant é outro cara, agora eu me confundi. Mas enfim, é o cara... É o parceiro ele, não, dela. Ele tá em melhor ator ou coadjuvante? Coadjuvante. Então, os dois atores ali... cadê? Tá aqui, eu quero pegar o nome dele. O Richard E. Grant, os dois atores estão concorrendo ao Oscar. Isso já é uma indicação de que o filme é bom. Isso já é uma indicação que podemos discutir depois no final. Injustiçados, a gente pode falar, um pouquinho deles. Um detalhe disso daí. Aí entramos então. Eu quis colocar porque fica essa dica, né? Que também não, vai estrear esse, acho que estreia Melissa só McCarthy. No comecinho de... Não, esse estreia agora. Acho que em janeiro então, ainda, semana que vem. Poderia me perdoar da Melissa McCarthy, Melissa McCarthy, eu indico pela carreira dela. Não, sim, eu não, sou mas... fã da carreira dela. Eu acho que esse... O Fábio falou um negócio... Faz sentido. Ela tem uma carreira é que ela hora, foi hein? Indo... Não, ele fala coisas de boas. De vez em quando. É que é pouco, né? É pouco. Mas sou muito mais pugente. Mas quando eu falo, exatamente, é pugente. Quando a mesma cara já tem uma carreira que acho que ela vai culminar nisso. E acho que esse filme culminaria. Que aí dá azar, né? Porque, deu azar da Glenn Close. Como o DiCaprio deu azar com o Tom Hanks vez e da outra... Não é que vai acabar agora. Ela vai continuar fazendo. Vai. Ela percebe a versatilidade dela. Aí nós entramos em melhor atriz coadjuvante com a Amy Adams por Vice. Vice, que E Amy Adams, todo mundo sabe quem é, né? Que não vai ganhar também, não, porque ela não ganha nada. Ela é o novo Leonardo DiCaprio. Ela é o novo Leonardo DiCaprio. A Marina Travita por Roma. Roma, que é a patroa. Então, tá ótima. Vocês estão percebendo como Roma é importante. Não, é verdade, Roma é um filme Ele completinho. Tá em tudo aqui. A Regina King por Se a Rua Falasse, que deve ser quem vai ganhar. Eu não separei esse filme, mas ele vai entrar nas injustiças também. Ele é dirigido pelo Barry Jenkins do Moonlight. Acho que é o último filme que estreia no Brasil. Emma Stone por A Favorita. Olha que nós temos aqui. A Emma Stone e a Raquel Welch por A Favorita. Que esse é quase uma referência, né? É. Porque as duas estão concorrendo pela uma estatueta, ao mesmo tempo que no filme elas concorrem pela atenção da rainha. É uma referência que o Oscar fez sem querer a favorita, querer. Né? Que os dois. Aí nós vamos para melhor ator. Nós temos, já postamos aqui, o vice, né, com Christian Bale, que eu acho que vai levar. Mesmo não tendo visto os outros filmes, e eu acho que o filme do... É, o Rami Malek e o... O Rami Malek, esse é o do... Na Porta da Eternidade. Aí nós temos aí, né, o Willem Dafoe, que é no Portal da Eternidade. Que é quase uma Meryl Streep. Porque, cara, é o tipo de cara que... Ele não faz coisa ruim, né? Ele só escolhe filme bom agora, que ele tá no ponto da carreira dele, que ele só escolhe os personagens que mais interessam a ele. Então ele acaba fazendo só... São só grandes atuações. Quem foi o Green Lantern? Green Goblin. Foi o Green Goblin. Mas ele é o cara do platô, né? Ele fez a infância de muita gente. Minha infância, chorei rios de lágrimas quando ele morreu. Temos aí o Willem Dafoe. Que não vai ganhar. Amigo do seu Jorge. Eu gosto de falar isso porque, né? Nós é amigo do seu Jorge e eu sou quase amigo do Willem Dafoe. Exatamente. E aí temos ele é um filme que ele faz o Van Gogh. Nada. É. Super simples. É. Super referências, super simples. E deve ser ele endoidando completamente, né? Então, Pique Van Gogh, deve ser lindo mesmo. Nós temos aí, você falou do Rami Malek, pelo Bohemian Rhapsody. Mereceria ganhar, ganhou, mas o Globo de Ouro, mas não vai ganhar, vai ganhar. E o Viggo, né, pelo Green Book. Viggo Mortensen. Que também ali é um que corre por fora. Mas não acredito. Ali não, eu acho que eu tô face. Entre o Chris, eu o Chris acho Bale que e o Willem Dafoe. Mas é uma categoria. São boas atuações. Não tem uma atuação que você fala, essa tá ruim, não tem. O Rami, você falou que deu uma ramelada. Ele dá uma ramelada ali mesmo, mas quando ele faz bem, pô. Ele é incrível. Não, ele é muito bom ator. Ele é muito bom ator. Aí nós vamos pra melhor ator coadjuvante. Com esse nome, sim. Mahershala Ali, que é o pelo Green Book, que é o segurança do Viggo. Adam Driver por Infiltrado na Clã. Adam Driver, quem diria, né? Ele é um bom ator, sim. Quem diria? Eu acho ele um bom ator. Eu não acho que ele seja um ator bom suficientemente no filme, no papel bom suficiente do Infiltrado na Clã. Eu não acho que ele mereceria. Eu acho que ele não faz, não tem nada. Ele tá ali só. Acho que seja um. Não atrapalha. Não tem por que indicar ele. Não. Mas, enfim. É outro ali. Temos o Sam Elliott, por Nasce Uma Estrela. E o Richard E. Grant, pelo Poderia Me Perdoar, que é o filme com a Lisa McCartney. Ficou faltando um indicado aí que eu não sei o que eu fiz, que eu comi um indicado aí. Comeu um indicado? Comi um indicado. Mas tu também. Isso, depois vai ser fome. Comi vai ser indicado. Excluído de Hollywood. Mas. Quem que faltou aqui? Boa pergunta, agora que você falou, eu não sei. Olha só, essa merda. O Stockwell. Ah, é verdade, que faz o... Nossa, eu vou esquecer o nome dele de novo. George W. Bush. Eu acho que é ele, juro que eu não sei, juro que eu me perdi, eu perdi, comi bola. Tu comeu uma bola. Mas enfim... Mas foi lembrado o nome. Foi lembrado algum nome que algum talvez nome. Seja ele. Mas eu acho que vai ganhar o Richard Grant. Veremos. Eu quero assistir, porque esse do melhor ator, eu quero assistir o filme do Willem Dafoe muito. Estamos no coadjuvante, né? Eu quero assistir o... Melhor filme... Mas eu quero assistir o Infiltrado na Clã, mas eu quero assistir o Nasce Uma Estrela. Sim, o Nasce Uma Estrela é incrível. Eu tenho que assistir. Aí, antes de dar minha opinião, aí nós vamos pra coisa que eu mais gosto, que é a animação. Claro que nós temos aí Os Incríveis 2, que foi citado no Golden Retrievers Awards. Então. Pelo Seu Fabinho, que é um puta de um filme legal pra caralho. Eu não acho essa coisa. É legal pra caralho. Eu acho ele muito igual ao primeiro. Mas eu acho que ele tem uma fórmula, e o cara pega aquela fórmula, e ótimo, é uma fórmula. Mas ele entrega de uma maneira diferente. Sim, ele entrega diferente. E também, porque a animação tá linda, tá incrível. E tem umas cenas maravilhosas, então é... Tem, E assim, é melhor filme de animação, né? Não tão tantos filmes de animação, porque animação é um negócio tão complicado de fazer. Que não dá pra você esperar que vai ter 200 filmes de opção pra você. Então, assim, você já tem uma capacidade, uma qualidade muito maior que os outros, já tá valendo. O filme do Teen Titans não entrou. Acho que foi preconceito. Foi preconceito total, porque é um puta de um filme, uma puta de uma animação e deveria ter entrado. Sim. Eu teria, por exemplo, eu teria tirado... Guarda pra justiça aí. É, eu teria tirado o Wi-Fi Ralph dessa brincadeira. Com aí certeza. Nós vamos pro próximo aqui, que esse... É, eu nem sabia que existia e eu tô maluco pra assistir esse filme. Que Wes Anderson, sabe quem é? Sim. É incrível, é maravilhoso, cara. Então é Ilha dos Cachorros, né? A premissa é sensacional. Sim. E como funciona e é um negócio... Wes Anderson, que, diga-se de passagem, é amigo tanto do Willem Dafoe quanto do Seu Jorge, né? É. Que foi o cara que fez o... Sou quase amigo do... Como é que é o nome dele, do filme deles lá? Do Submarino, né? Me esqueci o nome de novo. É excelente filme também. Sim, excelente. Sim. E aí nós temos ele aí e como esse filme ele é... eu vi uma parte, mas ele é um stop motion, é uma animação. Só que como ele é cheio de... Naquele jeitão do fabuloso Senhor Raposo. Que é bem... É esquisito, né? Do ano passado. Não. Ele é stop motion. Sim. É que ele é feito bem naquela pegada do fabuloso Senhor... Acho que é fabuloso Senhor Raposo. Que é do Wes Anderson também. Que é bem esse negócio meio esquisito, meio velho, meio... Parece que os bonecos estão meio velhos e é incrível. Que é os cachorros abandonados, o time tá meio velho. Sim. Mas a premissa do filme é sensacional e como ele discute muita coisa. Sim. Sem discutir nada. Sim. Ele tá discutindo muita coisa nas camadas de baixo e você tá vendo uma coisa na tela e ele tá discutindo outra. E se tu não abrir o olho, e aí fica uma dica pra você quando vê esse filme... Passar um pouco do que você está vendo na tela e tentar entender as nuances. Que tá rolando ali, que tá rolando um monte de coisa. Tá rolando um monte de coisa e ele tá dando. É um monte de tapa na cara da sociedade. O tempo todo. A questão do consumismo, a questão de largar as coisas, a questão de como os animais. Esses animais são totalmente relacionados aos seres humanos. Sim. Como eles se jogam. A ideia dos cachorros é que eles pegam todos os cachorros e levam numa ilha. E jogam todos os cachorros por lá. Por causa da gripe canina. E aí um dia um cara que tinha um cachorro, ele cresce, e aí ele decide que ele vai lá encontrar o cachorro dele. E aí ele vira tipo um astronauta, né? Um piloto, e aí ele desce nessa ilha. É muito louco. É uma ilha perto. É um japonês, é uma ilha no Japão. É bem legal mesmo. E aí, falando em Japão, já fazendo um link. Eu não vi Mirai. E eu tô louco pra ver Mirai. Eu tô louco porque... Mas não vai ganhar, né? Mas é aquele famoso... Olha... Ó, Guto Zene entrou, Narayana, Fida Mamed entrou. Isso mesmo, esposa, tem que entrar mesmo, porque... E vai aquele... Não, a Narayana, não o Guto, não conheço o Guto, não grande Guto. Tem um excelente canal lá também, mexe com coisas geeks. E nós temos aí esse filme... Não sei, Mirai, não sei sobre o que é Mirai, se você puder me contar esse é Mirai, filme japonês. Cara, eu só vi o trailer e fiquei intrigadíssimo com o filme. Bonito, né? Fiquei intrigadíssimo com o filme, como ele entrega isso, porque é impressionante como o japonês tem uma visão diferente das coisas. Sim. Desde o filme de terror, né, até o filme de aventura deles... O filme de terror deles são maravilhosos, o filme de aventura deles são uma porcaria. Não, são bons também. Não, são bons. Porcaria, monstro gigante, sempre eu adoro. Uns golpes de Kung Fu. Eu gosto muito. Mas a animação é extremamente sensível. O cinema japonês é um dos melhores cinemas do mundo, isso é fato. A animação puder, é extremamente sensível. Tu viu muito hentai. Tu tá no hentai. Nem sei o que é hentai. Nunca vi um hentai na minha vida. Tá bom, mente me engana que eu gosto. Não vi, não. E aí não... nós temos esse filme aí, o Mirai, que apareceu, que é muito também interessante. Mas então, isso é um reflexo do cinema japonês, viu? O cinema japonês é um cinema muito sensível. Até porque eles têm uma visão oriental, né? Ele tem uma visão de mundo muito diferente. E isso cai, isso se joga de cabeça no cinema mesmo. E nas animações, tirando as animações. Gente se batendo, né? As animações. Gente se comendo. Tipo, que não seja aventura, as animações japonesas são coisas que os Estados Unidos, por exemplo, que o mundo ocidental tem dificuldades enormes de fazer um. Porque assim. E quando faz, ganha Oscar. Sim, quando sim, vem como ganha Oscar, lembrado eternamente como. Como os filmes do Toy Story, que tem esse lado sensível muito mais aflorado, essa comunicação do que é, passa do que não está na tela, né? A comunicação é, de que não está é. Na tela, que nem Toy Story tem. O estúdio Ghibli é um negócio, é. Né? Tudo que o Ghibli faz. Eu não sei se. Eu não acho que Mirai. Eu juro que eu não sei nada sobre Mirai. Não acho que era do Ghibli, não. Mas é. Procurem animação japonesa que cara, não seja a gente se matando. Wi-Fi Ralph aí. Wi-Fi Ralph aí. É. Eu acredito que vá. Ele cumpriu o papel dele, ele é muito. O primeiro é muito bom. O primeiro é muito bom porque é muito novo, né? É muito novo. Vamos ver o que acontece no mundo do Wi-Fi aí. Mas é. Eu acho que é muito mais um ode à Disney do que realmente um filme procurando passar uma mensagem. Sim. Mas aí é um ode à Disney. A mensagem é a mesma, né? É uma comemoração à Disney, né? A mensagem é a mesma. A diferença é que eles vão procurar o quebra, a direção do fliperama da Venelope, e eles vão pro eBay. Através de um roteador que colocam lá. E aí eles vão procurar uma direção nova no eBay para não fechar. E aí eles entram na internet. E ela acaba descobrindo um outro jogo, né? De corrida e tal. Mas ela é um dos grandes esforços da Venelope de deixar de ser uma princesa, né? Ela não quer mais ser a princesa clássica da Disney, porque a princesa clássica da Disney que é salva por um homem e tal, aquele negócio, então ela tenta fugir disso. Mas é a mesma lição, né? Do outro. O filme é bonito, mas não tem nada de novidade, não. Não é um filme que... Ah, naquelas, né? Não tem novidade, mas tem várias. Tem. Naquelas. É legal, é divertido, Disney, né? É Disney, tá? Bem feito, mas... Óbvio. Aí vamos pro filme que vai... Filme pra ganhar o Oscar. Vamos pro filme que vai ganhar o Oscar. Esse é o filme que vai ganhar o Oscar. Esse vai ganhar o Oscar e bem-vindo ao... Que filme, hein? Você viu? Você chegou a ver? Conseguiu ver? Vi. Esse eu falo incrível. De trás pra... Que filme, hein? A gente pode falar que é o melhor filme do Homem-Aranha? Podemos falar que melhor é o melhor filme do Homem-Aranha. E que não é sobre o Homem-Aranha. A gente pode falar que é o melhor adaptação de um quadrinho para um cinema? A gente pode falar porque ele faz um quadrinho. Ele faz um quadrinho. Tem onomatopeia, tem quadrinho, tem página. O filme é maravilhoso. Tem tudo, que coisa tudo. Linda. Quando ele começa... A animação é linda, né? Quando o Miles é picado e aí ele começa a pensar e aí aparece os balão... Aquilo entrega. Assim, fala assim, dá aqui o prêmio pra mim. Ninguém toma. Eu acho bem difícil qualquer um dos indicados aqui tirarem o filme do Homem-Aranha no Aranhaverso. Cada personagem é apresentado de uma maneira diferente. Todos do mesmo jeito. Com cores diferentes. Né? Não, assim, por exemplo, eles têm aquele flashbackzinho. Eles têm aquela montagemzinha. Eu sou o Homem-Aranha, não sei quantos anos. Todas elas são diferentes, todas elas são extremamente engraçadas. E extremamente bem feitas. Extremamente bem feitas. E eles se mantêm, né, o jeito da arte, né? Porque, a arte troca. Ele troca um pouco a cor. Não, eu digo assim, a Penny Parker lá, ela é um mangá. Sim. Ela é um anime. Então ela continua sendo um anime mesmo nesse meio. O porco, né? Deve ter dado um trabalho inimaginável, porque você teve que fazer um desenho que eles se encaixem e não soem estranhos. E o Peter Parker aí... E o Homem-Aranha no ar. O Homem-Aranha no ar é incrível. Ele é incrível. Ele é o Nicolas Cage. Eu acho que vai sair um filme do Homem-Aranha no ar. Eu acho que não. Eu acho que eles vão fazer uma continuação. Eu acho que tem que sair. Eu acho que eles vão fazer uma continuação desse daí e vai por mais Homem-Aranha. Era pra ter mais Homem-Aranha até. A primeira ideia era não ter 10... Eles cortaram. Mas tem incrível. O Peter Parker é de 26 é sensacional. E o de 30. Ele tá 37, né? Não, ele é. Um tá 16, um não, tá não. 10, outro tá 26. O Cheinho é 26. Quem morreu tinha 26, o loiro. E ele é mais velho. Ele tem 37, não, 30 se não tem poucos anos, 30 e poucos. Sim. Que é o Peter Parker mais gordo, assim. E como o você pensa que a história seria sobre o Peter Parker, não é, né? Não, é sobre o Miles Morales. É sobre o Peter Parker também. É um filme incrível, pô, verdade. Tem todo mundo ali, é sobre todo mundo, mas quem leva... na verdade, é um filme que sobre acreditar em você mesmo. Sim, sobre você se tornar um cara melhor, né? Um Homem-Aranha pra você se tornar... Pô, o filme é incrível mesmo. E o Miles é muito... Eu vi o pessoal falando muito, tipo, o filme é o melhor filme e tal. Eu falei, cara, é muito complicado você falar que é o melhor. E aí você vê que realmente é um filme com tudo ali, não tem nada. Vejam esse filme, por favor. Qual é a próxima categoria? Aí, vamos lá. Acabaram agora, os vídeos agora. Acabaram os vídeos, então agora vai voando. Bom, melhor fotografia, nós temos Guerra Fria aqui, se você quiser. Guerra Fria, põe Guerra Fria. Guerra Fria é um filme... Eu coloquei porque... Ninguém acreditava que ele fosse ganhar nada, ser indicado a nada. Nada, e de repente... E aí ele apareceu essa indicação dele no Guerra Fria, apareceu esse Guerra Fria. Guerra Fria é um filme polonês. Polonês não, é polonês. Lucas, né? É Lucas Hall. É um filme polonês mesmo. E... Polonês ou alemão? Não, é polonês. E são uns panos longos, todo em preto e branco. Outro filme complicado. É um filme complicado. Mas é lindo. Todo mundo que viu falou que é lindo. Eu não vi. Ele estreia agora também. Não estreia agora. E ele chama atenção... Muito por esse negócio desses planos longos tem planos sequências também grandes. E o visual é um filme preto e branco e tal. Agora vai ter áudio. É realmente um filme que ele impressiona no visual. E como impressiona no visual, ele acabou sendo colocado nessa parte de fotografia mesmo. Os indicados de fotografia, vamos lá. São Guerra Fria. Favorita. Favorita, que é um negócio muito, muito curioso, que eu falei que Não sei se vai ganhar, não? Talvez ganhe da favorita. Ou o Cuarón. O trabalho do Cuarón é muito, muito complicado. Cuarón, e ele faz o bagulho parecer muito fácil. Tem uma cena no final... Que é numa praia, que ele sai, ele entra com a câmera na água e ele vai pra areia, e você fala, cara, como é que ele fez esse troço, cara? E tem uma cena que ele, sabe, é tudo cheio de cena, você fala, cara, como é que esse cara fez esse troço? Então, muito provavelmente o Cuarón vai ganhar. Mas o do favorita é o Rob Ryan, ele faz ele cria esse visual esquisito, né? Das grandes angulares tal, com canto e tal. É um filme. Ele cria Talvez um ele ganhe pela técnica, né? Utilizada. Talvez, mas é que vamos lá, é que melhor o Cuarón, fotografia é uma coisa bem impressiona, técnica. É que o Cuarón impressiona. O Cuarón impressiona de verdade. Quem não entende de cinema, quem nunca viu um filme, vê o Cuarón e fala, cacete, que o negócio tá bonito demais. O Cuarón deve ganhar. Bom, aí temos o Caleb Deschanel por Wick. One Author, que é um filme alemão que eu não vi. Outro alemão. O Matthew Lubatic por Nasce uma Estrela. Que não vai ganhar. Não. Mas mesmo assim é uma boa fotografia. Que também tem um olho do... Ou talvez o Bradley Cooper seja um bom diretor, porque tem um bom fotógrafo ajudando ele ali. Não sei. Ele ajuda, nesse caso não. Sim. Vamos passar então o melhor figurino. Melhor figurino. Nós temos aqui, ó, a Mary seria Zofres, né? Pela Balada de Buster Scruggs. Esse eu quero assistir, que é aquele dos Irmãos Coen, que tá na Netflix, que é incrível esse filme. Aí nós temos Ruth Carter por Pantera Negra, que eu acho que deve ganhar. Porque foi nosso amigo falou, lembrou. Lembrou, porque ela na época, e às vezes que nós falamos sobre isso. Na época, porque aí você tem que imaginar que o Pantera é do começo. Sim, é do começo do ano, acho que é março, né? E gerou. O melhor figurino gerou uma melhor moda. Eu acho que a gente gerou. A gente falou sobre isso. E é realmente impressionante o visual da roupa, né? De tudo relacionado ali. Nós temos também a Sand Power por A Favorita. E a Sand Power novamente pelo retorno de Mary Poppins, que é com a. Eu adoro a menina, Emily Bloom. Que é Emily Blunt. Emily Blunt. Eu fico trocando o nome delas, não sei. Emily Blunt. Normal, drogas. Assim drogas mesmo. É normal. Emily Blunt. Ela foi. É aqueles casos. Eu quero ver o retorno da Mary Poppins. A Sandy Powell é uma. Ela tem uma. É bem experiente e tal. Ela faz um monte de. Procura e os filmes dela são todos filmes bem visual, figurino bem, bem bonito. Ela foi indicada duas vezes, é aquele negócio de você assim. Deve ganhar por um deles, mas vai perder pra Ruth Carter. Não, nenhum dos dois, mas vai pra Ruth Carter. Mas é bom, né? Aí temos a Alexandra Barney pelo Duas Rainhas. Também. Aí nós vamos pro bicho, outro bicho papão, que é a melhor direção. Temos o Spike Lee por Infiltrado na Clã. Que, né? principal é o Polonsky, por Guerra Fria. Essa é a grande surpresa. É a grande surpresa. O Yorgos Lanthimos. Yorgos. É Yorgos Lanthimos. Deve ser Lanthimos, né? Deve ser Lanthimos. Sei lá. Por A Favorita, o Afonso Cuarón por Roma. E o Adam McKay por Vice, que a Vini já dissertou um pouco sobre o Adam McKay, sobre a qualidade dele. A briga tá boa. Dificílimo não ir pro Cuarón. A briga tá boa. Não, a briga tá boa. Dificílimo não ir pro Cuarón, mas se bem que todos são trabalhos incríveis. A curiosidade é que no sindicato dos diretores, o quem Peter Farrelly foi indicado agora, final de semana. Vai ser agora esse final de semana. É o Peter Farrelly que foi o indicado. E o Polonsky não foi indicado. Não. Eu acho que o filme da Guerra Fria realmente. Essas indicações. Ele entrou aí pra... Não, essas indicações importantes. São importantes porque acaba trazendo esse filme aí. Exatamente, você vai ver, vai acabar. Preto e branco, hiper complicado. Nós temos dois filmes em preto e branco. Que é curioso, você tem dois filmes melhor diretor que com dois filmes em preto e branco. Preto e branco, super complicados de fazer. Mas é o mais vai pro Cuarón. Aí temos o melhor segundo, filme. Segundo Oscar do Cuarón, né? Tu acha? É, porque ele ganhou Gravidade, né? Vai ganhar agora. Você fala assim, dois Oscars é um negócio... Tu coloca uma prateleira diferente diretor ainda. Melhor filme aqui, documentários, nós temos o Free Solo, Helicopter This Morning, This Evening, Minding the Gap, e sobre pais e filhos, e RGB. RGB é sobre quê? RBG. RBG é sobre a... RBG, tu sabe. Eu não sei, não deu tempo de ver nenhum. Olha a falta que o Fox faz. Porque o Fox já teria visto todos documentário. O RBG é sobre teria reclamado que tem algum filme documentário que ele assistiu que é muito foda que não tá. O RBG é sobre a juíza da Suprema Corte Americana. O RBG é o nome dela, mas eu não lembro o nome dela. Sobre a Roof alguma coisa? Exatamente. Que louca. E tinham dois filmes que todo mundo achou que eles iam entrar no documentário e eles não entraram. O Mind the Gap, eu acho que é o filme pop daí. O Sobre Pais e Filhos é um cara que tá filmando um menino que tá entrando pra luta armada no mundo árabe, em algum lugar do mundo árabe. E o Mind the Gap é um filme pop dos documentários. É um cara que pegou a galera dele do skate de 30 anos atrás. E ele tinha muita filmagem e tal. E ele entrevistou esses caras hoje. Então o filme bate o que eram esses caras 30 anos atrás e o que eles esses caras hoje. Também ia ser bem, skate bem legal. E tal. É o filme pop do documentário. Deve ser bem legal. Não sei se ele vai ganhar, porque. Não vi, lado. Não pretendo ver, eu tô... Mas pelo menos a premissa é bem legal. Aí nós temos o melhor documentário eu acho legal quando tem filmes pops. Nesse caso, tanto o RBG quanto o Mind the Gap são relativamente pops dos Estados Unidos e tal. Teve mais dois filmes que fizeram sucesso. É legal porque documentário é uma categoria boa e quando tem filme pop é interessante, né? Legal porque saber. Chama atenção. Aí nós temos melhor documentário curta-metragem. Ok, passa pro outro. Black Sheep, esse a gente não Endgame, Lifeboat, A Night at the Garden, and Period, End of Sentence. Agora a gente começa a correr atrás desses daí, porque esses eu não vai vi nada. Melhor montagem, isso. Nós temos o Barry Alexander Brown por Infiltrado na Clã. John Ottman por Bohemian Rhapsody. Yorgos. Outro Yorgos. É o do Mavi. Mas esse é Mavi Provost. Esse é mais difícil de falar. Por A Favorita. Patrick J. Donvito por Green Book. E Hank Corrin por Vice. Melhor montagem. Eu não lembro de nenhum deles, não. Algum deles já ganhou alguma coisa. São todos filmes bem montados. Mas talvez o Hank Corvin é um cara... Os filmes do James McKay, eles necessitam de uma montagem muito específica, um ritmo muito específico. Então talvez seja a categoria categoria técnica que dê alguma coisa pro Vice. E é muito legal porque, olha só, aí em Melhor Filme Estrangeiro nós temos uns tapas na cara. Aí tem o Cafarnaum, do Líbano. Aí entram os filmes que já foram indicados para outras coisas aqui. Temos o Guerra Fria, que tá ali como melhor diretor. O Erkan Halter, que é um alemão que não deve se pronunciar assim. Com certeza. Que também já tá em outra categoria. O próprio Roma, que é México, então ele pode ganhar. Olha que loucura, ele pode ganhar como melhor filme estrangeiro e melhor filme e melhor filme pra Hollywood. Eu acho que ganha. Olha que louco isso se ele ganhar. É um tapa na cara da sociedade. O Assunto de Família do Japão, esse filme. Esse é o filme do Assunto de Família no Japão. Eu também separei, eu quero ver. Muito bom, eu não vi. Porque deve ser muito louco. Mas a ideia é muito boa e é um filme que está sendo muito, muito, muito falado. É, foi um dos filmes que eu, uma das minhas falhas em 2018, que eu não consegui ver. Toma, fraquejada. É, conta. Aí nós temos aqui Melhor Maquiagem e Cabelo, com Goran Lundstorm e Pamela Goldhammer. É Goldhammer, né? Esse filme, esse Border é um filme de terror esquisito, tem umas criaturas, então... O Vini gostou. Bem sutil, eu não vi. Tu não viu o filme de terror? Não viu? Que chato. Jamie Shircore, Mark Pilcher e Jessica Brooks, finalmente o nome que dá pra falar, por Duas Rainhas, que... É um filme de época. Sempre leva, né? Não, não vai levar. Vai levar o próximo. Sempre leva a indicação. Sim, sim. Greg Common, Kate Biscoe e Patricia De Hill. Ela seria De Hound. Por Vice. Ela dá pra alguém. Por Vice... que aí esse que deve porque ganhar. Realmente é uma. Você vê. São transformações muito sutis, mas funcionam muito bem. Não tem grandes máscaras nem nada, mas funciona muito bem. Me lembra muito o filme do ano passado do Gary Oldman. Gary Oldman. Sim, lembra muito. Essa pegada. É. Melhor trilha sonora original, que aí o bicho pega, porque nós temos aqui o Ludwig Göransson por Pantera Negra, Terence Blanchard por Infiltrado na Clã, Nicholas Britell por Se a Rua Biel falasse, o Alexander Desplat por Ilha dos Cachorros. Por isso que eu quero ver, porque... Adoro o Alexander Desplat. O cara é muito bom e ele tem placado uma nomeação, uma indicação por trilha sonora de um filme de animação. Mas os filmes do Wes Anderson sempre são indicados na trilha sonora, que sempre tem uma sonora muito esquisita aí. É óbvio que nós vamos ter sempre aqui o Mark Twain por Retorno de Mary Poppins, porque com certeza Mary Poppins sempre foi um grande musical. Eu acredito que o Retorno de Mary Poppins não ia ser. Não ia estar ali na trilha sonora, muito bom. Sim, a trilha sonora do Pantera Negra é muito, muito, muito boa. É, o jeito que ela pega aquele tribal com o moderno é muito legal mesmo. Não tem como não chamar a atenção do que me impressiona. O do Pantera Negra. É, o Alexander Desplat é um cara conhecido, ele já tá. Alexander Desplat, Você sabe, você conhece as trilhas dele, você sabe. Ele tem umas trilhas meio minimalistas às vezes, e ele sabe. Deve ter casado com esse filme de uma maneira. Retorno de Mary Poppins é um musical, então acaba ficando mais fácil você fazer. Mas eu acho que minha torcida é entre os dois, o do Pantera Negra e o do Ilha dos Cachorros. Eu gosto dos dois. Que eu tô aqui. Aí nós vamos pra melhor canção original. Não, é Shallow, pronto, pode passar. All the Stars do Pantera Negra, ou seja, outra nomeação. Não tem como. Aqui nós temos I Will Fight, do RBG, a música da Johnny Warren. The Place Where Ghosts. Where Lost Things Go, do Retorno de Mary Poppins. Eu tô louco realmente pra ver por causa disso. American Shallow. Mask Chamei. Shallow, que é do nosso. Uma estrela que aí nós temos, né? Música e letra da Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossumano, Andrew Watt, que são dois produtores que trabalham ali. Shallow tem um negócio assim. O Shallow no filme. O Shallow aparece duas vezes no filme. E realmente as duas vezes que aparece meio emocionante. E aí você escuta a música depois e a música continua, vai ficando melhor. É uma música que gruda na cabeça, a música é linda. A Lady Gaga vai cantar no palco, ela vai estar maravilhosa, vai estar tudo bem. Então não tem... Não escapa. É, nem precisa. E When a Cowboy Trades His Spur for Wings. Que é a melhor música. Que é a música do a balada de Buster Scruggs, que é a música divertidíssima. O filme é essa historieta, né? São pequenas historinhas, Ela é muito boa. Não esperava que ele fosse indicado, mas a história é muito boa. Aí nós temos em melhor design de produção, óbvio, Pantera Negra novamente, a favorita, primeiro homem, o Retorno de Mary Poppins, que também deve ter uma produção excepcional, e Roma ali. Eu acho que fica muito entre Pantera Negra e a favorita, mas eu acho que o primeiro homem corre ali por fora bem. Mas o Pantera Negra é incrível. A produção. Design de produção é incrível. Melhor animação de curta-metragem, nós temos Animal Behavior. Behavior. Bao. Late Afternoon. One Small Step. Weekends. Cadê o Fox? Que ele tivesse aquele? Já tinha visto essa porra? Melhor filme de curta-metragem. Melhor curta de animação. Esse ano aconteceu um negócio que é muito difícil acontecer. Todos os filmes. Os filmes estão concorrendo a melhor curta de animação, você consegue encontrar na internet de graça. É importante. É muito difícil você conseguir, é uma briga, porque às vezes você acha só num serviço, tal, você paga, você vê e tal, mas é uma categoria tão legal, é uma categoria muito legal, ela é muito importante porque ela abre várias portas, um monte de gente. E eu nunca entendi por que as pessoas não pegam e não fazem isso, jogam os filmes na internet, porque, pô, as pessoas vão ver esse filme. Pela primeira vez vai estar. São curtas, todos, né? São curtas, sei lá, acho que 5, 10, 20 minutos no máximo. E todos. Vai ser. Podem procurar qualquer filme dos indicados melhor animação, tem na internet. Pode procurar e é muito legal. Aí entramos no melhor filme de curta-metragem, que é. Vai ser difícil achar agora. Não deu tempo de achar nenhum. Marguerite, Mother in Sin. Sim, S-I-N, sim. Nem sei se tem. Se tem algum na Netflix, não sei se tem algum da Amazon. É questão de procurar. Tem que procurar. Vamos aqui na melhor edição de som. Que esse é engraçado também. Porque nós temos aí o Benjamin e o Steve por Pantera Negra. George Washington e Nina Hartstone por Bohemian Rhapsody. Que aí eu acho que tem uma briga legal. O Anglin Lee e Mildred Luttrell Morgan pelo. Primeiro Homem. Ethan Van Der Rijn, Eric Adal. Seria Adal. É muito louco isso. Por Um Lugar Silencioso, que isso que eu gostei. Sim. Um Lugar Silencioso entrar na melhor edição de som, porque tem muito som. Sim. Não tendo som, tem muito som. É um bagulho muito louco isso. E temos aqui Sérgio Dias e o Skip Levisei. Por Roma. O do Roma é muito difícil. O do Roma é muito difícil porque é um filme silencioso. E quanto mais silencioso é o filme no final, é mais difícil deixar ele silencioso, né? Porque um set de filmagem não é silencioso e tal. E ao mesmo tempo tem que ter som. É muito engraçado. E é os opostos, né? O Lugar Silencioso e o Roma tentando ir pro silêncio, né? Valorizar o silêncio. E o Bohemian Rhapsody e o Pantera Negra indo no oposto da equação, né? E eu não sei. Eu vi todos os filmes. Eu não vou falar do meu preferido, depois a gente fala, mas são todos bons trabalhos. O do Primeiro Homem é o mais fraquinho, eu acho. Porque eu acho o filme inteiro fraquinho. Mas tem cenas boas. O que você acha? O Lucas Rey falou. O que você acha do filme Roma? Filme maravilhoso, melhor filme do ano. E o Afonso Cuarón dorme comigo de conchinha, por favor. O filme é incrível. O filme é lindo. O filme é emocionante. A história é maravilhosa. Dificílimo. Vejam, dificílimo complexo, de fazer. Complexo, no preto e branco. Difícil. Virado ali na virado na é muito difícil. Na afetividade é complicado, realmente. É mesmo. Vejam Roma, pelo amor de Deus, vejam Roma. Vocês enchem na Netflix. Tá na Netflix. Todo mundo, Netflix. Tem Netflix. Tá na Netflix essa porra. Então vai ver esse troço, porque, cara, é imperdível. É indiscutível, Roma. Aí nós entramos. Já estamos terminando aqui. Entramos em melhores efeitos visuais. Temos Vingadores Guerra Infinita, porque se não entrasse Vingadores Guerra Infinita aqui, aí o Oscar tá roubado. Temos o Christopher Robin, Um Reencontro Inesquecível. Que é o filme do Ursinho Puff. Primeiro Homem, Jogador Número 1, que eu acho também fantástico de efeito visual. E a quantidade. E é muito engraçado porque no Jogador Número 1 tem tanta referência que é foda. É complicado de juntar todas aquelas referências. Na hora da corrida tem referência pra caralho, na hora da briga, na hora que o cara anda, né? Tudo, o filme é montado na referência, né? Deve ter dado uma raiva pro pessoal que faz o Supernatural, que adora se montar na referência. Sim, também. Vai, fala, caralho, não vou chegar nesse nível. E aí nós temos Han Solo, Uma História de Star Wars. Que eu gostei, fique claro que eu gostei. Eu achei fraco. Mas eu entendi aonde o Vini quis chegar. Eu achei muito, preferi muito mais o Rogue sim, One sim. e o Han Solo. Mas, é, mas, o tra... mas não é, é ruim, não, não é que não. O pessoal... É, o trabalho do Christopher Robin é impressionante, é bonito, porque é um filme bonito e são aqueles ursinhos é, podrinhos andando e acaba sendo interessante. O Primeiro Homem, a chegada na Lua do Primeiro Homem é um negócio impressionante. É, o visu é, é muito, muito bonito mesmo. O jogador número 1 é, é tudo efeito especial, né? O Han Solo impressiona porque você não imagina o quanto daquilo lá é, é tela... É tela, é green screen, é né? É green screen. É tudo green screen. Mas o Vingadores, Guerra Infinita, o Thanos... Não tem o que falar, é, não é, tem o que falar, cara. O Thanos é um negócio impressionante. Eles criaram uma batalha num é. Planeta longe, com uma lua caindo em cima do, do, do Homem de Ferro, é. Com o Homem-Aranha, com e, Hulk... E o com... Thanos é um personagem extremamente expressivo e, é, e ele é... é... ele é todo CGI, né? É. Então vai ser difícil tirar... Vai ser difícil tirar dos do Vingadores, né? Eu acho. Aí temos o melhor roteiro adaptado. Os irmãos Coen aí, pela balada de... que é curioso, Sports. Porque são seis, cinco histórias, se eu não me engano. Só duas dessas são adaptações. Deram uma roubadinha, assim, são né? adaptações é, do século XIX, tal, um negócio... Deram uma roubadinha, né? Eles puderam, e acabaram colocando ele na adaptação. Mas, é, mas o roteiro é incrível, o roteiro desse filme é incrível. Nós temos aí a Charlie Whitehall, David Habby Watwitz, Kevin Wilmot e o Spike Lee pelo Infiltrado na Clã, que é uma história real, a gente já falou isso aqui, mas é uma história real, então realmente deve é, ter é um dado livro, trabalho. É um livro, tem um livro. Aí nós temos também aqui a Nicole Roloff, é, deve ser Roloff Senner, e Jeff Whitty, por Poderia Me Perdoar. Que é o filme da Melissa McCarthy, que é um livro. E é uma história Barry real Jenkins, também. Não parente do Leroy, por Se a Rua Biel Pudesse Falar. É, Eric Roth, Bradley Cooper e o Will Feathers por Nasce Uma Estrela. É capaz. Que é uma adaptação. É uma adaptação. É, aqui. Eu acho que aí. Eu acho que leva um filtrado do Spike Lee. É, eu não sei, eu acredito no Se a Rua, eu não vi, Se a Rua Biel, mas falam que a Rua Biel pudesse falar, é um roteiro muito interessante, é. Mas eu não vi o filme, eu torceria até pro Spike Lee, mas só pra ver ele com discursando, né, eu quero não, ver... Tu gasta do sangue nos olhos, eu quero né? o sangue nos olhos, mas... Melhor roteiro original. Que aí o bicho pega, porque nós temos aí Deborah Davis e Tony McNamara por A Favorita. O Paul Schrader. É, por No Coração da Escuridão. Esse eu quero ver também, porque me falaram que é bem, bem, bem legal. Paul Schrader, né? Paul Schrader merece qualquer... Nick Vallelonga, Brian Curry e Peter Farrelly, né? Peter Farrell, é o Farrell, Peter Farrelly mesmo. Peter Farrelly por Green Book, que deve ser também, com certeza, bem legal. Afonso Cuarón por Roma. E nós temos o Andy McKay por Vice. É. Temos aqui a briga. Mas eu acho o que Afonso não... Cuarón com o Andy McRaven, eles estão brigando o Oscar inteiro. Mas eu acho que vai eu acho que o melhor trabalho aí é o do No Coração da Escuridão, do Paul Schrader e do Green Book. Eu acho que vai acabar indo. Se bem que eu gostaria muito de ganhar Seu Favorita, porque é um filme esquisito e valorizaria esses filmes esquisitos. Mas eu acho que vai ficar com um dos dois. Enfim, tá aí, né? Agora, para os nossos finalmente. Porque... Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que o pessoal vai perguntando. Não, não tem. Não, vamos para os finalmente. Agora vamos entrar. Aqui na parte dos injustiçados. Injustiçados. Você anotou o Barry Jenkins aqui, Barry Tony Jenkins, Collette. O Barry Jenkins, que é o diretor do Moonlight, né? Que ele fez o Searro. A questão é que é o seguinte: depois de tantos anos de briga, de Me Too's e espaço pro negro, né? A gente voltou pro mesmo buraco, né? Se você pegar a categoria de diretor aqui, são vários caras brancos. Não, mas tem um mexicano. Que não conta mais, né? Mas assim, a gente voltou pros caras brancos e... Não, porque nós temos o Pantera Negra. Nós temos o Pantera Negra ali. Mas o diretor do Pantera Negra não foi indicado. O diretor do... A Marielle Heller, que é do filme do Poderia Me Perdoar, também não foi indicada. Então assim, voltamos, né? Fomos pra frente, vamos indicar, tem mulher, tem negro, tem É, mas voltamos, é, o diretor... Mas esses indicados... filmes... mas peraí, desses filmes de melhor direção aí... Não, não tô... Não tem nenhuma... Não tem ninguém que é... Olha, sim, ele é ruim. Sim, não. É, então... E questão... nós temos aí dois filmes que vão servir de... Sim. Vão servir de estudo de causa. Eu não acho que nenhum desses seja injusto a indicação. Eu só acho que a gente voltou... Porque, e aí quando a gente fala assim que tem que não tem mulher indicado, nesse caso tem o Spike Lee com um negro, né? Mas assim, o Spike Lee já, nesse caso, já é um negro na outra prateleira. Mas eu acho que há um retrocesso de oportunidade das mulheres e dos negros. Dá um passinho atrás desses caras não terem... A divulgação, de não ter o dinheiro da produção, tal, é um passo atrás, é um pequeno passo atrás, mas foi um passo atrás nesse sentido de mas de... Eu entendo o que você falou, mas eu vejo com o futuro com olhos melhores, porque sim. A Netflix entrou aí, talvez, deu espaço para um mexicano, sim. E aí ele tá em bicho papão, tá em tudo quanto é que a categoria boa, tá de bicho papão no negócio, e ser indicado não é conversa de quem é indicado, mas ser indicado é uma coisa muito foda pra caralho. Sim. Né? Nós temos aí quantos filmes estrearam em 2018 pra ter 8 só. Por exemplo, a questão. Eu acho que nesse caso aqui, o Powell Paliukovski do Guerra Fria e o Adam McKay, eu não sei até onde. Repetindo, eu não vi os dois filmes, mas assim, pelo que é Hollywood, pensando no que é Hollywood. Eu não sei até onde eles teriam essa chance toda de ser indicado tal, e por que não ter uma indicação da moça que fez o Poderia Me Perdoar, que é o filme que foi indicado dos dois, ou até pelo a gente começa por uma coisa... É sempre o si. Mas é uma base interessante, olha só. Pensar de por que aconteceu isso, tentar discutir, começar a rediscutir isso de novo, okay. Porque talvez não tenha... A não base é interessante, porque nós temos ali... O Poderia Me Perdoar. Melhor atriz. Ator e atriz. Melhor ator. E roteiro. Esses três não funcionam se a direção não tivesse redondinha. Seria improvável que o filme esses três pontos funcionassem assim sem uma direção. Por isso que se você tem só a melhor atriz, que nem o da Glenn Close, você sabe, a direção pode ter sido bunda, o roteiro uma merda, mas a Glenn Close, né? Funcionou três coisas. Levou as coisas. Três coisas no filme não funcionam na direção. Então. Realmente, isso é um indicação. O Barry Jenkins, ele fez o Moonlight, que é um. Sabe, é o filme que. Sei lá. Então, é isso que eu tô falando assim. Não é questão de ser injusto ou não ser injusto. Não é questão de esses caras não mereceriam estar aqui e tal. A questão é que discutiu-se muito o assunto, esfregaram um ou outro aí. Chegaram um negro, chegaram uma mulher, não sei o que, e voltou, e eu acho que a gente não pode deixar de discutir isso. Okay. Agora, né? Agora, nesse Oscar, não deixar de discutir isso. Mas você acha que teve algum filme injustiçado que deveria ir? Quem você tiraria pra colocar o filme do Poderia Me Perdoar? Daqui, talvez, de melhor direção, ou melhor de melhor direção, eu apostaria no Powell Paliukovski ou no Adam McKay. Pra tirar ele. Não que eles não sejam grandes, não tenham feito grandes filmes. Mas a gente tá falando de um filme polonês em preto e branco com grandes planos de sequência. E você acreditar que os caras de Hollywood viram esse filme e não viram, talvez... entrou, a gente tem que pensar em tudo isso. Então talvez ele teria entrado normalmente e aí todo mundo teria falado assim, pô, Guerra Fria não entrou, e aí todo mundo fala, mas porque é um filme polonês que não tem esse acesso inteiro, então talvez seja isso. E o Adam McKay, eu não sei, não vi os dois, mas eu repito, a gente tem que discutir isso, tem que, enquanto estiver discutindo isso, quer dizer que tá, pode melhorar. Eu sempre acho que vai ter injustiçados. Sim, aí, lógico, esses que foram indicados, lógico. Eu achei todos realmente, pelas respostas que. Não porque eu nem vi, e eu vou assistir todos, é óbvio, até chegar no Oscar, pra nosso bolão lá. Que é o caso do. Mas... Eu escrevi ali também que é o caso do Ryan Gogler. É o Ryan Gogler que ele foi ignorado. E aí, mas você enfim. Colocou aqui o Em Chamas não indicado a filme estrangeiro. Eu acho que foi uma falha. Eu acho que Em Chamas é um filme incrível. Eu acho que ele foi pouco visto e talvez ele não tenha entrado no filme estrangeiro, mas é um filme que merecia muito. É, eu coloquei também o da Toni Collette. Toni Collette, Hereditário. Que eu acho que o Hereditário não é um filme que entra. Talvez eu pudesse enxergar ele como roteiro, talvez. Não como diretor, mas um roteiro com certeza. A indicação da Toni Collette seria imprescindível pro filme. Ela tá incrível no filme. Mas eu acho que ainda tem esse preconceito do filme de gênero. Ah, é um filme de terror, então, sabe, não vamos dar. Mas eu acho que entra nas injustiças. Aí a questão do. Você falou do Bradley Cooper também não ter sido indicado. A diretor, que eu acho muito esquisito, porque. Ele, né? Tá em tudo, né? Ele está em todas as categorias. Só não tá diretor, e aí entra naquele. Vocês estão meio. Que é o primeiro filme. Mas é mais ou menos naquela, porque nós tivemos o Ben Affleck e o... O Ben Affleck não foi indicado. No primeiro filme do Ben Affleck com... Esqueci o nome do amigo dele, cara, que eu gosto mais do que o Ben Affleck. Matt Damon. O Matt Damon foi indicado no primeiro filme deles. Mas eles não foram nada de atores. Sim, ganhou. Era o roteiro. Mas era o roteiro. Mas, por exemplo, o Ben Affleck foi indicado. O Argo foi indicado melhor ator, melhor roteiro, melhor tudo. Menos ganhou o melhor filme e ele não foi indicado. Quer dizer, o Argo foi um filme que não foi dirigido, né? Não foi dirigido. Não tinha direção. Então, assim, eu acho que... Nasceu espontâneo. É, eu acho que o Bradley Cooper não tá aí, eu acho que é a mesma coisa. Meio que... Nossa, mas tudo é bom em tudo. Mesmo a direção não é muito esquisito, porque o diretor é o cara que tá dando ponto final ali, é o cara que tá alinhavando o resto. Eu acho muito esquisito ele não ser indicado. Ele foi indicado no Sindicato dos Diretores. Não, não vai ganhar, não ganharia, mas eu acho muito esquisito ele não ser indicado. E o Joaquin Phoenix... Você nunca esteve realmente aqui. Que eu acho que é a melhor atuação do ano pra mim. É um cara... E eu acho que cai um pouco naquele negócio do filme de gênero. Quem não viu Você Nunca Esteve Realmente Aqui, veja, porque é um filme incrível. E o que o Joaquin Phoenix faz no filme é genial. O cara tá transtornado no filme. E é uma atuação extremamente... poderosa, difícil, e ele tá... Talvez ele tenha sido ignorado, porque ele entrou em umas polêmicas aí... Quem nunca? Mas é um filme incrível, um filme que foi... Talvez as pessoas não tenham visto muito o filme, mas é um filme... Eu gostaria dele. Até porque melhor ator, né? Melhor ator... Não, mas tem o Willem Dafoe, o próprio... É, melhor ator, Christian Bale, Bradley Cooper, William Dafoe, Rami Malek, Viggo Mortensen. Tiraria o Rami? Não. Mas, por exemplo, ele tá melhor que o Bradley Cooper no filme, ele tá... ele talvez esteja melhor que o Viggo Mortensen, mas eu não vi o Viggo Mortensen. É que o Joaquin Phoenix tá muito, muito bem no filme mesmo, eu acho uma justiça. Então, nós acabamos, finalmente. Você tem alguma coisa pra falar sobre... Sobre o... Oscar 2019. Minha última injustiça é vejam o Ponto Cego, que não foi indicado a nada, mas é um dos melhores filmes do ano. Ponto Cego? Ponto Cego. Ah, isso você sabe o que tu tá falando. É, sim. E não foi indicado também cara, o outro filme da Netflix. Aniquilação? Não, mas não dá pra ser indicado no Oscar, eu não acho. Não ia bater nada. Mas o diretor não daria pra ser. É um filme complicado. Filme de cabeça. Foi indicado alguma coisa? Ele não é um bom roteiro adaptado, porque ele não tem nada a ver com o livro. Não tem nada. Mas ele foi indicado alguma coisa? Não. Nada? Nada. Como é que pode, né? Mas tu escolheu um filme merda. O meu foi indicado pra caralho. Qual é o teu filme? Pantera Negra. Foi o meu primeiro. Foi indicado pra caralho. Aqui, ó. Se você não sabe o que estamos falando, você ouça o nosso podcast sobre Golden Retriever Awards. Que é muito melhor que o Oscar. Muito melhor. Porque nós indica filme, jogo, série, tem até jogo de tabuleiro. Até jogo de tabuleiro. Muito melhor que esses 50 mil indicações aqui de coisas técnicas. Então, agradecimentos finais. Agradecer o Fábio, que é dono do microfone. E agradecer o pessoal que apareceu aí, o pessoal que vai ver. Que não tiver áudio, mas aí a parte que não tiver áudio, você ouve no podcast. Ouvam no podcast. Nos ouva no podcast segunda-feira. Entre no Cinema Aqui, www.cinemaaqui, procura no YouTube, Twitter, arroba Vini C. Vieira. Isso, só fica falando merda no Twitter. 140 exatamente. Caracteres de pura bosta. É, esse que é o legal. É, esse que é bom. E espere a gente no HP. Não, antes disso nós estaremos no nosso live do bolão. Sim, a gente vai ter um live do bolão. Garantimos um live do bolão. E o... com todo mundo. E eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa antes ainda, falando... A gente queria fazer aquele filme, aquele filme, ó. Vou fazer um filme semana que vem. Vamos. Fazer um programa sobre especulações, né? Os melhores filmes do ano, melhores jogos, melhores... Talvez saia aí. Talvez. Mas de qualquer jeito, espere a gente na live do Oscar, que é sempre muito divertido. Será? Sempre é, né? Cara, a gente... Puta, na segunda live do Oscar que a gente fez, teve o Warren Beatty. Nada supera a nossa cara. Procurem a live do Oscar do Warren Beatty, que é maravilhosa. É maravilhosa. É maravilhosa. A gente então... ali passando mal. Então, fica aí o convite pra vocês, né? Nos assistirem na próxima live, é isso? É, próximo podcast live, etc. É, podcast live, então... Beijo pro Mr. Fox, Mr. Fel e Mr. Flávia. Que estaremos com a gente. Estará conosco no próximo... Oscar. No Oscar, não. Antes disso, nós vamos gravar... O bolão. Pra entenderem qual que é essa do bolão. No HP Geek Bar, nós vamos montar um bolão e você vai poder ir no HP Geek Bar e fazer o bolão também. O vencedor do bolão vai ganhar alguma coisa do Sr. Siriguejo, em pessoa, Fel. A gente vai tentar fazer também, tipo, alguma coisa, algum quiz, alguma coisa também junto. Vai ser uma noite divertida. Dessa vez, o que aconteceu nos outros dois anos? A gente meio que comentou o Oscar ali, meio que all way, mas tinha a participação do público, o pessoal perguntava as coisas. Neste ano, nós vamos interpelar o povo que está lá. Por isso que até a gente falou de tentar começar mais cedo, até pra isso, pra gente tentar ter uma... Uma câmera móvel. Mais cedo e fazer um quiz, fazer uma brincadeira. Exatamente. Juntar o pessoal, tomar muita cerveja, vai estar todo mundo bêbado no final. Exatamente. Vamos cantar We Are The Champions. se o Bohemian Rhapsody, gente, ganhar alguma coisa, We Are The Champions. E aí, o que vai ter lá? À noite, no dia 24, no HP Geek Bar, ela é toda voltada ao Oscar. Sim. Você vai ter estatueta lá, vai ter o pessoal todo de gala, o Vini vai colocar uma gravata, eu vou estar de gravata borboleta, talvez, ou senão com aquela camisa que parece uma gravata, não sei, mas vamos estar, Flávia super bem elegante, o Fox vai até tomar um banho. Fox de Pulp Fiction. Fox Fiction. Vai até tomar banho, todo mundo vai tomar um banho, todo mundo vai limpinho, cheiroso. Sim, vai ter um Oscar lá pra tirar foto. Vai ter tudo isso. Então, convidamos vocês pela última vez, eu prometo que é a última vez que eu convido neste vídeo, pra vocês irem no dia 24 de fevereiro, lá no HP Geek Bar em Santos. Se você tá ouvindo a gente nesse podcast, sei lá onde isso vai acontecer. Vai ser uma live, então se você não estiver em Santos, você liga lá e vê a gente já, que tá valendo. E aí eu garanto que eu vou atazanar o povo que está lá, né? Eu garanto que eu vou atazanar o povo que vai estar lá. Então, se você está lá, você pode responder a perguntas e ganhar prêmios. Sim, vamos lá. Vamos lá. Nada, sim. Eu posso estar, sabe, no meio da gravação, levantar e ir até você e vem cá você. Dinheiro. Silvio Santos, vou fazer avião aqui. Avião de dinheiro. Nota de R$1. Aqui, ó, R$1. A gente tem um bolinho lá de R$1 e a gente vai fazer. A gente vai fazer assim, ó. Nota de R$1. Exatamente. Então você pode ganhar prêmios. Então esteja lá. E é só isso. Damos adeus aqui. Vini Vieira do Cinema aqui. Ok, pra vocês. Tchau, um abraço e até a próxima. Tchau, um abraço.